Pode, bora cantar! Alô, Thierry! O homem dos hits. Eva Mara Gomes! Dois mil e cinquenta e cinco, lançamento do meu livro sobre amor até 2005. A Rocha Cine! Traição ganhou saúde e o amor eterno foi extinto. E eu vou logo resumindo. Canta você que sabe aí, vai. Era uma vez um casal que não tinha rede social e viveram felizes para sempre. Podia ser a gente. Era uma vez um casal que não tinha rede social e viveram felizes para sempre. Bem que podia ser a gente. Lançamento do meu livro sobre amor até 2005. Até que inventaram Orkut, traição ganhou saúde e o amor eterno foi extinto. Era uma vez um casal que não tinha rede social e viveram felizes para sempre. Bem que podia ser a gente. Era uma vez um casal que não tinha rede social e viveram felizes para sempre. Podia ser a gente. Segura. Bem que podia ser a gente.